Na tarde de sexta-feira, por volta das 16h30, uma equipe do SIAT do posto JK foi deslocada para o atendimento de uma situação envolvendo duas vítimas. Foi na rua Paranapanema, no conjunto Libra. O atendimento era para uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta. Foi constatado o choque entre uma Honda CBR450 de placa de Santa Terezinha de Itaipu, pilotada por Nelson Carneiro Gruber. O veículo Corsa, com placas de Foz do Iguaçu, era conduzido por Ezequiel Lucas de Oliveira. O SIAT deu atendimento ao motociclista e o motorista do veículo foi liberado no local. A vítima, Nelson Carneiro Gruber, de 39 anos, tinha ferimentos considerados graves, mas sem risco de morte. Ele permanece internado no Hospital Municipal. A equipe do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar fez o registro da ocorrência. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.